eu fui na boca comprar pó. Eu saí escondido, roubei 5 contos da carteira da minha avó. Cheguei lá, fui ao estar. O cria disse, meu parceiro, pra tu eu vou explanar. Aqui na boca o pó, mas não vende ele por 5. Se tu quiser comprar pó, tens 10 maconhas e 5. Se tu não tem o casca, bota pra rolo agora. Craco do caralho, pode sair do fora. Fui noutra boca comprar pó. Era um pouco longe, mas eu tava louco pra dar logo um tecão. Cheguei lá, fui avistar. O cria disse, meu parceiro, pra tu eu vou explanar. Aqui na boca o pó, mas não vende ali por 5. Se tu quiser comprar pó, tens 10 maconhas e 5. Se tu não tem o cascalho, bota pra rolo agora. Craco do caralho, pode saindo fora. Não consegui comprar meu pó. Fui pra casa fudido, pensando logo em bafora minha lala. Cheguei lá, fui avistar. O pai me disse, seu merdinha, senta que eu vou te falar. Tu vai parar de usar pó, senão você tá fudido. Se tu quiser comprar pó, tu vai morar com teus amigos. Craco do desgraçado, roubou o dinheiro da tua avó. Devolve essa merda, ela quer comprar pó.